Charlie Solo 04, à direita, na Delta, Solo 21, decimal 9, hein, boa noite. Foco, Charlie, Charlie, vai pra qual hangar? Gente, tá livre o táxi, Alfa e Juliette, e chame na Lima. Alfa, Juliette, chame na Lima. Afirmo, pode prosseguir pelo pátio principal, contorne o mesmo e chame na Lima. O Fox Charlie Charlie conhece o aeródromo? A critério, pode prosseguir ou pelo pátio 3 ou pela Alfa. Reporte para ingressar no pátio principal? Afirmativa, a Índia está aberta, o trecho aqui é entre a Índia e a Juliette, que tá fechado, mas está operante a Juliette, você pode ingressar pela Juliette. Ah, tá bom, obrigado. Cara. Cliente, o Fox Charlie Charlie, ingresso na Juliette e chame na Lima. O Fox Charlie Charlie, é, na Lima, chame a torre 1895. Prossegue na Taxiway Lima, em frente após primeira direita na Taxiway Mike. na Mike e após vai ingressar na próxima à esquerda, que é a Quebec. Reporte na Taxway Quebec para o cruzamento da pista 1735. Na Quebec, reporte para o cruzamento. Vai ingressar na pista. Tabel 76, chame centro na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Está livre o cruzamento oficial Charlie da pista 1735 após via Taxi Papá e até o Pat 5, está livre para prosseguir, tenha uma boa noite. Papa Romeu, Romeu Golf, lá no Maceió, tá pronto para cópia? Ok, tá autorizado então Maceió, o nível é o 210, pela Golf 677, a decolagem é da 17, com curva à esquerda, subida é a Puca, com transição Caju, o controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95, o transponder é o 5442. Tá correto, Romeu Golf, chame a torre para acionar, tenha uma boa viagem. Tá, obrigado, conta mais. Vai. Boa. Salvador, boa noite, TAN 3197. TAN 3197. Hoje está autorizado o Galeão, o nível é o 380, prossegue pela Upper Zulu 10 a 10 MAP, após conforme o plano, a decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, controle 120 decimal 8, acione 5436. Galeão, 380, Upper Zulu 10, Thais Map, após o plano. Decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Bridge, controle 208, transponder 5436, TAM 3197. Tá correto, TAM 3197, chame aí pronto, ao push e acionamento. Entendi. Alô, boa noite, é o Papa Romeu, Victor Xavier. Ok, o Victor Charlie X, o senhor está em qual hangar? Ok, o Victor Charlie X, autorizado então o Jundiaí, uma centena, prossegue conforme a rota do plano, a decolagem será da 10, com curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Dendi, e prossegue conforme o plano. O controle é 120 decimal 8, o transponder 5440. Aqui é Arbor, 120, decimal 8 é o controle, o 440 é o transporte. Tá correto, Vitor Charlie Eco, acione e reporte para o táxi. Vai passar para o táxi. Gente, o Vitor Charlie, o senhor pretende decolar da cabeceira 1-0 ou pretende prosseguir para alguma interseção? Decola a partir da interseção aqui, ó, para o aqui. Ok, então eu prossigo o táxi pela Kilo e na táxi Delta, chame a torre em 1895 para o ingresso na 1-0. É uma boa viagem. Salvador, boa noite, é o Victor Charlie Echo, se aproximando do ponto de espera da Delta. Está decolada a interseção Delta ou solicita taxiar até a cabeceira 1-0? Não, decola a partir da Delta, senhor. E decolar da interseção Victor Charlie Echo, vento 130 graus com 09 nós. Sim, decola a partir da Delta, senhor. Aliás, decolou 1-8, chame controle 120-8, então bom voo e boa noite. 120-8, grato, boa, Chaleco. Júnior, um cordial boa noite, é o Papa Romeo Victor Charlie Echo. Papa Romeo Victor Charlie Echo, boa noite, contato radar, saída AVO, sube e mantenha nível de voo 100. Subindo 100, Charlie Echo. Controle, o Victor Charlie Echo retornando. Diga, Victor Charlie Echo. Autorize a presença para onde entender, senhorita? Guarde, Victor Charlie Echo. Guarda. Charlie Echo, confirme para o ideal para atender. 08. Está autorizado, Xantar, Santa 3197. Autorizado, Santa 3197. Charlie Echo, autorizado, está presente, direto Dendê. Direto Dendê, Charlie Echo. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1776, informação com vocês. 1776, acione identificação, chegada Mare, desça para nível de voo 050. Chegada Mare, Salvador, TAM 3197, táxi, POB 120, 3 horas e 30, Guarulhos. Silêncio, TAM 3197, está livre o táxi pelo pátio Índia. Chame a torre em 1895, no ponto de espera. Silêncio, pátio Índia, ponto de espera, TAM 3195, TAM 3197. Por gentileza, senhorita, da presente, autorizaria a Broa de Arubi? Guarda de coordenação. Muito grato. Chamou o estacionamento? Boa noite, está livre. Chame táxi, o Romeu Gol. Salvador, boa noite, TAM 3197, pronto, quanto espera? TAM 3197 está livre, alinhar e decolar da pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Ali decola, dá no zero, TAM 3197. autorizado táxi, não posso na Papá Paningue 1917, é o meu Golfo. Autorizado ingresso, táxi via pista 17, porte cabeceira 17 para decolagem Romeu Golfo. Romeu Vitor Tchalieca, autorizado da presente direto a Arupi. Arupi, 97 decola 31, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. 098, autorizado sinal do procedimento TRS, reposto estabilizado. 2.0, boa noite, eu tá 3197 na DEL. Então, 3197, boa noite, contato radar, saída da EL Leda Bridge, submanter nível de voo 380. Da EL Leda Bridge, 380, tá 3197. Meu Golf, o vento 120 graus com uma dúzia nós, sem nível de decolagem da pista 17.